mais se viu. Mas algo em você sorriu ao ouvir falar de mim. E aí, o mundo se modificou. E tudo que a gente sonhou estava por vir. E ainda que você não queira mais tentar, sempre haverá um amor guardado em cada gesto, num simples olhar. Não dá pra disfarçar. E aí, nosso encontro aconteceu. Seu amor sempre fui eu, não se pode negar. E agora a gente achou melhor partir, tentar ser forte e seguir, por fim, a nossa história. E ainda que um deserto existe entre nós dois, sempre haverá um depois, com a mesma intensidade que o amor se faz. Eu te quero mais. E aí, quando a tempestade passar, vou te procurar outra vez. Faz o amor que a gente fez. E aí, quando a saudade apertar, vou estar pensando em você. Tudo que eu não quero é te perder. E ainda que um deserto exista entre nós dois, sempre haverá um depois, com a mesma intensidade que um amor se faz. Eu te quero mais. E aí, quando a tempestade passar, vou te procurar outra vez. Ninguém faz o amor.